Está começando! Final histórica! O podcast do site histórica.com.br. Pessoas, estou aqui eu, o Topeira, e o professor. Diga olá, professor. Olá. Achei que você ia fazer aquela piadinha. Olá, professor. Não, olá, todo mundo. Estou aqui de novo para falar sobre o nazismo e o atentado do dia que eu esqueci que dia que é. Dia 20 de julho, animal. Dia 20 de julho. Atentado do dia 20 de julho. O japonês não está aqui com a gente de novo porque a faxineira, segundo ele, a faxineira tocou ele da sala e ele foi para a obra trabalhar de servente. Então, ficaremos mais um episódio sem ele. Então vamos lá, o professor já entregou o nosso assunto de hoje. Vamos falar sobre o atentado do dia 20 de julho, porque está chegando o mês de julho e nós somos pessoas antenadas. Vamos falar sobre como as pessoas gostavam do Hitler e queriam matar ele, sobre o nazismo, sobre o Stauffenberg, mais um monte de coisa da Alemanha daquela época, depois dos e-mails. E agora, o pronunciamento oficial dos ouvintes. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, Mr. Postman. Olá, pessoas, estamos novamente aqui, eu, o Topeira, e o japonês. Fala aí, japonês. Olá, pessoas, estou de volta. É, você vai participar desse cast, japonês? Isso eles vão descobrir na hora que começa o episódio. Você não vai terminar essa frase com... E que fique claro que é uma piscadinha de olho. É, o japonês é charmoso, aqueles caras que faz e dá uma pontadinha assim pra você. Isso. E aí, ouvinte? Temos aqui alguns recadinhos, agradecimentos a fazer, certo, japonês? Corretíssimo, Topeira. A quem devemos agradecer? Me diga, me diga. Agradecimento? Ué, era você que daria um recadinho aí, cara. Você não sabe, né, filho da puta? É que nós separamos o recadinho por sua conta. Então vamos lá, temos que agradecer aqui as meninas do Fish Unmailed, que é um blog e também podcast sobre videogames, sobre games, sobre jogos. A visão feminina, né, sobre o mundo dos jogos é muito bacana. Escutem. É verdade. Muito obrigado, meninas, pelo jabá, por aparecerem. Olha, caso vocês sejam solteiras, tem ouvintes nossos solteiros aí, né? Manda um comentário, os meninos vão gostar. Temos que agradecer também o baupirata.com, certo? Correto. O baupirata.com lançou na sua seção Podmania um artigo criticando positivamente o nosso humilde podcast. Nós ficamos muito contentes com todo o pessoal lá do Baú Pirata. Entrem lá, é um dos melhores podcasts do Brasil, PirataCast, né? Tchim. O antigo Filecast, pra quem não conhece, lá do Jabor Rio, o Sbrigliu, o Esquilo 666, tchim. Quem fez aí pra gente a crítica foi Samuel Varela. Muito obrigado, Samuel Varela. Agora, Topeira, pra quem não conhece Samuel Varela, que não é assim tão informado desse meio eletrônico de podcasts, quem é Samuel Varela? Cara, eu não faço a menor ideia, mas eu sei que ele comenta em todos os podcasts do mundo, cara. E o que vale é isso, não interessa a vida pessoal de Samuel Varela. O que mais, japonês? E-mails? Temos e-mails? E-mails e comentários. Já que estávamos falando aí de Samuel Varela, Samuel comenta no nosso site que descobriu o podcast olhando o ranking do site Bolão Podcast. Olha só, aquilo deu certo, cara. Te falei que esse negócio ia servir pra alguma coisa no fim das contas. Não duvidarei mais de você, Topeira. Agora você tem meu total apoio, cara. O Samuel continua dizendo que achou muito interessante o tema, que gostou muito do podcast e que muitas vezes a gente pensa que falar sobre história é cansativo, mas aqui está a prova que não. Aprender um pouco de história através de podcast é muito interessante e também é bem divertido. Parabéns pelo ótimo trabalho realizado. Toma aí, toma aí. Samuel Varela, quer escrever resenha pra gente? E interessante, pra aqueles ouvintes que nos criticaram, que dizem que a gente faz apologia, tá aí, ó, tá aí. Mas enfim, aqueles que nos criticaram, quero continuar ouvindo. Toma aí a opinião de um ouvinte relevante de podcasts, né, japonês? Isso que a gente tinha combinado de não esculachar. Antes da gravação, a gente falou, ó, vamos pegar leve, que os caras estão reclamando que a gente tá esculachando. Mas, cara, é diversão, cara. É, não é nada pessoal, até porque a gente não conhece ninguém pessoalmente, mas a gente falaria na cara, não. Sim, tá nem aí. Brincadeirinha, amiguinhos. Mas e-mail? E-mail. Temos um ouvinte novo. Cara, a gente tem bastante ouvinte novo, é que eles não comentam, né? Porque a gente tem o Google Analytics, né? Eles são tímidos, né, cara? São tímidos. É verdade. Ou então eles não têm internet. É, eles ouvem... Na rádio comunitária. Então, ó, você aí, dona de casa, motorista de táxi que tá ouvindo a gente agora, ó, vai ali no centro comunitário e manda um e-mail pra gente. Histórica.com.br. Na praça central da cidade, junto ao coreto mais próximo de você. Aos coreto? Aos coreto. É, segue. Bom, enfim, temos um ouvinte novo aí, que é o Marcelo Tozzi, ou Tozzi, né? Ou Tozzi, que faz muito mais sentido, né? Também. Olha aí, você que pede pros meninos colocarem, né, pros ouvintes de ouro colocarem a idade, 22 aninhos. Muito bem. É, de São Paulo. Marcelo também nos elogia, diz que começou ouvindo pelo episódio de Esparta, cara. Começou bem. Falou que é simplesmente foda, que ele era fã dos nerdcasts históricos e achava os melhores temas. Agora me achei no podcast de vocês. Vocês já estão no meu iTunes. Estou ouvindo o piloto. Cara, não faça isso. Para. O Marcelo também, ele falou o seguinte, que ele acha legal o fato da gente contar a história por trás da história. Pois acha muito legal, né? Muito errado, na verdade, aquilo que nos contam na escola. Porque o que a gente aprende na escola é sempre uma história maquiada. Aí ele fala aqui pra gente ouvir o podcast dele e pra dar opinião. Marcelo, nós vamos escutar assim o teu podcast e a gente te manda a nossa opinião. É, pra falar a verdade, eu já escutei o podcast dele. Vocês podem ouvir aí, está o link no nosso post. Cerveja Geek. Entrem lá. Tchim! É de graça, cara. Eles falam sobre cerveja e sobre coisas de geek. Que interessante. Cara, o Tchim é pra gente. Ele vai ter que pagar. Ah, tá. Mas eu tô fazendo de graça, cara. Na camaradagem, irmão. Ah, tá. Na parceria, trota. Exato. Mas, ó, Marcelo, você que entrou aí no nosso podcast e se registrou pelo iTunes, faça o favor de visitar nosso site sempre, assim como todos os ouvintes, eu tenho certeza que estão fazendo, porque a gente atualiza o site diariamente, né? A sessão Hoje na História, onde a gente coloca ali um fato marcante que aconteceu naquele dia, né? Na data de hoje, por acaso, em anos passados, né? Coloca vídeos, imagens, sempre de uma maneira engraçaralha e informativa. Mas sempre coisa bacana. Sim, sim, sim. Você quer que eu fale que é uma bosta? Não, de maneira alguma. Sou eu que escrevo, porra. Vai, segue aí, comentários. Eu reviso, mas enfim. Comentários sobre episódio 005, África do Sul, futebol e apartheid. Bom, o Rafael Erickson, que era o nosso ouvinte de ouro, né? Não é mais? É, no episódio passado você falou que não era mais. Ah, mas ele voltou, cara, ele voltou. É verdade, ele voltou e me defendeu. Mas como assim o japonês não participou desse episódio? Que ele tinha acumulado elogios e capital para depósito em conta, né? Conforme a gente tinha lido no comentário anterior. Brincadeira, né? A parte, vocês realmente são muito bons. Até coloquei o link de vocês nos meus dois blogs. Tchim, esse é pra sair da nossa conta mesmo, não tem jeito. Cara, estamos demais, né, cara? Esse negócio de gente indicando a gente e nós indicando os outros. Mas acessem os blogs do Rafael. São bacanas, cara. Eu nem sabia que ele tinha, pra falar a verdade. Desculpa, Rafael, nunca tinha prestado atenção nisso. Mas é legal, casual player, sobre games, é lógico. E papo de maluco. Sobre papo de gente maluca. Sei os lá. Os dois, né? Casualplayer.com.br e papodemaluco.com.br. Fica a dica, como diriam os chapas lá do Super Controle. Verdade, ó. Outra coisa, Rafael, cadê os elogios e cadê o capital pra depósito em conta? É, cadê? Eu tô esperando principalmente o depósito. Promessa é dívida aí, né? Tá na hora de cumprir. Mais comentários, japonês? Sim. Senhor Topeira, além do Rafael, teve também o Orphan comentando aí, novamente, o nosso especialista em GB, caramba, HQ. Orphan HQ Extreme. comentando aí sobre HQ, mais história, né, na era de prata dos quadrinhos. Ele vai fazendo aí um levantamento, vai colocando alguns personagens aí, heróis, como de repente o Pantera Negra, que era considerado o primeiro super-herói negro da história dos comics. Temos também Felipe Forte que pergunta aí quem é Hitler. Hitler? Isso. Nunca ouvi falar. Felipe, Google. Não, seu idiota. Felipe, ouça esse episódio. E é verdade, Felipe. Esse episódio foi feito pra você. É claro, é porque vocês sugerem temas e acham que a gente não vai fazer sobre o tema, né? Então, tá aí. As sugestões, às vezes, são aceitas e a gente vai guardando tudo certinho. Não, na verdade, a gente faz sim, cara. É que a gente espera, né? Depois que a pessoa sugere, a gente espera passar um tempo pra parecer que a ideia é nossa. Exatamente. Além disso, teve também o comentário do João Vitor, né? Que falou que o Hitler se fez de bonzinho, diferente do Mandela. Falou também que os políticos... Porra, o Hitler se fez de bonzinho como? Ele matou 1 milhão, 10 bilhões Não, é que é o seguinte, o João, ele explica o seguinte, ele fala que Hitler se fez de bonzinho para depois mostrar suas garras. Já o pobre Mandela acreditava que com seus protestos pacíficos conseguiria alguma coisa. Como não conseguiu, partiu pra ignorância. Confere. Ele fala também que os políticos do lado então resolveu ficar bonzinho mesmo e também na prisão, né, ele assistiu o episódio do Chaves. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Dito pelo grande sábio o seu Madruga. É verdade. Então pode dizer que quem salvou Mandela foi o seu Madruga. E ele completa aí, bom, ah, Topeira, eu tenho 24 aninhos e sou de Libra. Ó, Topeira! Fica aí. Um abraço pra você, João Vitor. A partir do próximo episódio, a gente começa a ler horóscopo aqui, né? Sim, sim, sim. No próximo. São esses os nossos comentários, e-mails, recadinhos. Bom, beleza. Você não participa desse episódio, né, japonês? Não tô afim, não. Então, cai fora. Tá, enquanto não me pagar melhor, eu não participo. Então vamos lá, vamos contar mais essa história. Time has come for America to hear the truth. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft ihn euch schon nicht mehr groß werden lassen. Vamos lá então, professor, falar sobre o nazismo para as pessoas? Bom, o nazismo eu posso explicar da forma simples ou da forma complicada, né? Da forma complicada, por favor, que eu tô com preguiça de falar hoje. É, o nazismo é um nome, na verdade, um partido político que existiu na Alemanha durante o início do século XX. É, a partir da Primeira Guerra Mundial, aí, a Alemanha teve uma crise econômica. É, a crise econômica é porque destruíram todas as nossas indústrias com bombas. Foi uma crise econômica foda. Sim, é, a crise perdeu a guerra, mas além de ser tudo totalmente destruída, pior que os outros países, a Alemanha, como foi derrotada, ela tinha que pagar imposições do Tratado de Versalhes, que era pagar multa para os outros países. Então ela estava destruída, arrasada pela guerra, sem infraestrutura, sem pontes, sem estradas, sem fábricas. E aí, o que tem nazismo com isso, né? Boa pergunta, eu quero muito saber o que isso tem a ver com o nazismo. Aí você chega logo, depois dessa explicação, sabe, o nazismo é um partido político que tinha na época, cara. Só isso. Ou seja, só isso mesmo, né? Chamava Partido Nazista. É, na verdade, é o Partido Nazista, o professor não quer falar porque ele é professor, vocês sabem, né? Professores, aquele negócio de política, eles têm que fingir que eles gostam do PT. Mas o Partido Nazista era o PT da Alemanha, né? O nome do Partido Nazista é o Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. Maldade falar que era o PT da época. Basicamente, o Nacional Socialismo, né? Que é o nome que eles chamavam carinhosamente o partido. Ele era um partido fundado por trabalhadores, eram caras ali tipo serralheiros, pedreiros, a massa pobre mesmo do país. Depois que eles foram crescendo, lógico, se unindo com outras classes. Mas o nome nazismo vem aí do Nacional Socialista, né? Que eu não vou tentar pronunciar isso em alemão, porque eu sou péssimo, né, pra essas coisas. Mas é, escreve Nacional Socialist. Então, do Nacional e Zido Zialist, né? Ficaram os nazis. É, desse jeito você vai falar que o Hitler é o Lula da época. O Hitler não, cara, mas o Stauffenberg, que a gente vai falar depois, pode ser o Lula, porque ele também não tinha os dedos. Não, mas era isso. A gente pode dizer assim, é realmente o partido que se uniu ele em torno desse momento aí de crise, como uma alternativa à crise. Se uniu a um partido extremamente nacionalista, que se dizia injustiçado pela guerra, né? A Alemanha perdeu e ele defendeu o povo alemão, defendeu o Estado alemão. Nesse sentido, é um partido extremamente nacionalista ali da Alemanha, que surgiu para combater a crise, com propostas radicais de combate à crise. Mas eles eram contra, apesar de chamar socialistas, é uma meio contradição, eles ao longo da sua história vão combater os socialistas que existiam na época, né? Esse socialista assim tá só no nome, né? Igual muito partido no Brasil, a gente sabe é, que... É, igual o Partido Socialista Brasileiro, que é o PSB. Vai lançar o presidente da Fiesp para governar. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr... O Partido Nacional Socialista, que é os nazistas da Alemanha, eles tiveram dois momentos aí de, pode dizer assim, de ascensão, né? Um momento foi aí na década de 20, 23, foi um momento de crise aguda da Alemanha, aí após a Primeira Guerra, né? O Hitler tentou tomar o poder. Ele organizou uma manifestação militar para tomar o poder. Só que deu muito certo, assim, a manifestação militar, mas o povo não teve nem bola para ele, né? Ele teve um conflito com a polícia, ele foi preso e o partido dele começou a entrar em crise. Então não foi o processo em que Hitler é o grande líder, né? Que sempre deu certo. É, o partido não deu muito resultado, pode dizer. Aí, em 24, 25, os Estados Unidos começou a investir na Alemanha e aí deu uma melhorada na crise, podemos dizer assim, né? Só que em 1929, que a crise econômica lá do fim da Bolsa de Nova York, etc, assim? Uma grande crise econômica, a maior crise... Peraí. O fim da Bolsa de Nova York, não. Foi a depressão econômica. A Bolsa existe até hoje. Cara, acabou com a Bolsa. Ela existia só na época, em 29, existia só no nome, cara. Simplesmente... É a época que mostra na TV as pessoas pulando dos prédios, né? Sim, a Bolsa, assim, virou pau, cara. Um dia tinha umas ações na Bolsa, outro dia perdeu 90% do valor. Foi nessa época que o papel realmente teve valor, né? Ele realmente foi usado como papel. Só servia pra limpar a bunda, essa porcaria. É, porque realmente a Bolsa, assim, foi... Acho que depois ela se recuperou com um tempo, mas foi a maior crise da história do capitalismo, né, de todos os tempos. É, foi assim, porque milhões e milhões de pessoas foram à falência, as fábricas fecharam no mundo todo. E aí a Alemanha, logicamente, estava ainda se recuperando da guerra, dependia muito dos Estados Unidos, dos investimentos. Ela entrou em crise aguda novamente. E aí nas eleições seguintes, aí, que foi no ano de 1930, o Partido Nazista se recuperou. Assim como os comunistas, né? Tem aqui, ó, uns dados aqui. Você elegeu 107 deputados dos nazistas e 77 comunistas. Eles assumiram, de certa forma, a maioria, assim, ficou dois partidos no poder. E aí sim, os nazistas foram o partido com maior votação. Você imagina nas sessões do Congresso o clima que devia ser? Sim, aí o Hitler, depois de 32, o Hitler foi candidato a presidente. Mas... ele não ganhou, né? Mas estava consolidado aí o poder dos nazistas como um grupo político importante aí da história da Alemanha. O fato dele não ter ganho a eleição não quer dizer que ele não tomou o poder, né, cara? É, lógico. É porque é interessante, assim, como que o Hitler assumiu o poder, né? Que ele tinha o presidente lá na Alemanha, meio diferente, né? Tem o presidente e tinha o primeiro-ministro, né? Uhum. Tava lá os nazistas ganhando poder, os socialistas, então... O partido dele tinha muitos deputados e tal. O Hitler acabou sendo convocado e aceitou ser chanceler. E aí ele, numa manobra muito astuta politicamente, botou fogo num lugar lá que não sei onde era exatamente, né? No Reichstag. Ele botou fogo lá no lugar. Ele botou fogo no negócio. Botou fogo no negócio lá do governo. E aí botou fogo. Ele botou fogo numa caixa de papelão e aí. Botou culpa nos comunistas, falando que os comunistas eram os culpados, né? Que tinha contexto, os comunistas, safados, sem vergonha. Isso foi dia 27 de fevereiro, um mês depois que ele entrou no poder. Entrou dia 30, dia 27, ele já fez isso. E aí, acusando os comunistas de ter feito aquele incêndio, que historicamente é. Foi ele que fez mesmo, os nazistas que fizeram. Qualquer semelhança com algum outro episódio que a gente tenha feito é mera coincidência, né? Ainda bem que isso nunca aconteceu no Brasil. Né? Então, mas... nenhum lugar do mundo, né? Foi um pretexto para ele decretar e fechou a imprensa, suspendeu as atividades dos partidos de esquerda e aí decretou estado de emergência. Uhum. Esse Reichstag é tipo... parlamento, assim, como alguém botar fogo no Congresso, a gente pode dizer assim, né? Botou fogo lá no Congresso, falou que os comunistas estavam botando fogo, né? E aí ele ganhou a eleição, a eleição foi feita sobre esse estado de sítio, ele ganhou, e pode ser, a partir daí ele foi assumindo os plenos poderes. O Congresso novo eleito aí deu plenos poderes pra ele, e ele começou um governo ditatorial a partir de 1933. Lembrando aí que a Segunda Guerra, que ele é famoso, né? Foi só 5 anos depois. Então ele é o presidente... até o final da guerra, que foi em 45. Sim, então a gente pode falar agora que ele subiu ao poder, se tornou um ditador, né? O governo dele era ditatorial. E todo mundo sabe o que acontece com ditadores, né, cara? Existe o pessoal que segue e o pessoal que quer matar ele fingindo que segue ele. Ele foi o presidente, ele era o chanceler, né? Só que o presidente morreu em 34 e o Hitler continuou, não foi eleito novo presidente, né? É, negócio de presidente é bobagem, cara. Ele era o cara que mandava. Se alguém achasse ruim, ele mandava matar, só isso. É, o presidente morreu e não escolheram outro presidente, ficou sendo ele como chanceler e chefe de Estado ao mesmo tempo. Wir wollen eins keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft ihn euch schon nicht mehr groß werden lassen. Esse negócio aí do Holocausto é bacana a gente falar também. É bacana não, né? É interessante, como a gente sempre depois diz. Depois que o cara fala que você tá fazendo apologia ao nazismo, você vai achar ruim, cara. Não, cara, eu digo que é bacana a gente falar a respeito, porque as pessoas falam assim, ah, Holocausto, né? Os caras matavam judeus a troco de nada, né? E não era bem assim. O Hitler, ele lançou mão da eugenia, né? Que, pra quem não sabe, a eugenia é estudo do antropólogo inglês, um tal de Francis Galton. E nesse estudo ele argumenta sobre a possibilidade de melhoramentos físicos, mentais, psicológicos nas gerações futuras através da limpeza racial, né? Escolher quem pode reproduzir ou não. Exatamente, não é a troca de nada. É a troca do dinheiro dos judeus, cara, que isso quer roubar. Não, então. E aí, cada comunidade, né, que leu esse estudo é de 1800 e bolinha. E cada comunidade que leu isso tomou pra si de um jeito, né, cara? E o Hitler usou isso pra falar, ah, sim, então vamos purificar aqui, quem não é ariano, quem não é alemão, tá fudido. E aí não eram só os judeus, né, que eles matavam. Os judeus ficaram famosos, né, serem perseguidos pelo Holocausto, porque eles eram os caras ricos, né? Então eles foram os que mais morreram. É, eles eram os mais ricos e eram numerosos, né? Falam assim, 6 milhões de judeus, por exemplo. Não tinha 6 milhões de negros na Alemanha naquela época. Porque, né, é um país, é uma população branca, né? Não tinha muitos negros. Apesar de todos os negros também morrer, não era um número bem menor do que os judeus, e eles também não tinham dinheiro. Pra você que tá aí rindo na sua casa, ouvindo esse podcast, falando tadinho dos judeus, se fuderam. É, saiba que no Brasil, no começo do século 20 ali, 1910, 1920, existia uma sociedade eugênica aqui no estado de São Paulo. E uma das propostas deles era proibir a entrada de não brancos no país. Mas eu fico pensando, por que essa sociedade não deu certo no Brasil, cara? Deve ser porque eles devem ter visto que ia sobrar ninguém. É, ia matar todo mundo, né, pô? Até ia sobrar só 10 pessoas, eles acham melhor parar. Só ia sobrar civilização em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? O resto ia morrer tudo. Tem essa questão complicada, né? A base do pensamento aí dos nazistas, como ficou conhecido, é exatamente a pureza da raça. A raça superior, a raça ariana, né? Dos brancos, branquelos. Essa raça ariana, nem os alemães mesmo tinham, né? É, na verdade, existia uma ideia científica aí que existiam várias raças, né? A ciência do século XIX não existia, não conhecia a genética, por exemplo. Que a gente conhece hoje o DNA, essas coisas assim. Então, é muito pela aparência física. Então, ariano, assim, os brancos, branquelos, né? Uhum. Os alemães, né? Aquele alemão típico que a gente conhece. Você pode ver na Copa do Mundo. Apesar que, cara, eu vi que tem um negão na Copa do Mundo, alemão. Tem. Ele é brasileiro, por acaso. Ele é brasileiro. Tinha que ser um brasileiro, cara. O brasileiro alemão é negão. Eu ia falar outra coisa, na verdade. Eu ia falar sobre o símbolo. Sabe aquele símbolo nazista? Aquele símbolo, você quer dizer, suástica. A suástica? É. É um, ele roubaram também aquele símbolo, cara. Acabaram com o símbolo. O símbolo tinha mais de 5 mil anos. É um símbolo que existe na Mesopotâmia, 3 mil antes de Cristo, né? Ou seja, 5 mil anos atrás. Era usado esse símbolo, enfeitava as moedas da Mesopotâmia. E um símbolo também que tem parecido nos maias da América Central, índios navajos da América do Norte, também tinham esse símbolo parecido. Mas símbolo parecido com a suástica existiu em vários povos, em várias épocas diferentes. Ele tinha significados benignos, né? De sorte, prosperidade. É, mas é interessante que as pessoas acham que é o símbolo nazistas inventaram aquele símbolo, né? E é um símbolo que existe assim, há muito tempo atrás, na verdade. Pegaram pra eles, né? Então vamos voltar ao assunto. O Hitler. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft ihn euch schon nicht mehr groß werden lassen. Existia um protocolo de ação da reserva da guarda alemã chamado Protocolo Valkyria. Não confundam o Protocolo Valkyria com Operação Valkyria e nem Protocolo Valkyria e Operação Valkyria com o atentado do dia 20 de julho. A diferença entre os três é a seguinte. O Protocolo Valkyria era um conjunto de normas e condutas, né, que a reserva da guarda alemã teria que tomar caso acontecesse alguma merda inacreditável. Tipo, Berlim ser invadida pelos inimigos, acontecer alguma desgraça natural, ou de repente, sei lá, se o Hitler morrer. Lógico que não tava escrito assim, né? Tipo, se o Hitler morrer, né? Se o líder da nação vir a falecer. Isso é o Protocolo Valkyria. A possibilidade ali de um grupo de pessoas, né? Militares e civis, tomarem o poder pra acontecer situações de tumulto que estivessem assolando o país. Você nunca viu um filme americano, cara? Que é igual aquele avião, a Força Aérea 1. Quando tem um negócio acontecendo, eles pegam o presidente, põem no avião e saem correndo. Se você quiser matar o presidente dos Estados Unidos, é muito fácil. Você bota uma bomba nesse avião, faz qualquer merda no país, que ele pega o avião, sai correndo e explode no ar. Pega o avião, sai correndo e o vice nunca fica junto. O vice vai pro outro lado do país, do outro lado do mundo. É isso aí. O Protocolo Valkyria é a mesma coisa. É mais ou menos isso. E a Operação Valkyria, que o pessoal confunde muito os dois, não tem nada... Assim, tem a ver, lógico, com o Protocolo Valkyria. Mas a Operação Valkyria é a operação que os conspiradores tramaram pra matar o Hitler. E o atentado do dia 20 de julho seria o que ia dar o estopim, né? Pra eles colocarem em prática a Operação Valkyria, utilizando o Protocolo Valkyria. Eu vou parar de falar Valkyria a partir de agora. O plano deles era simples. Eles queriam matar o Hitler, né? De alguma maneira, através de um atentado, que era o mais simples. E a partir daí, eles iam iam causar um tumulto, os conspiradores iam causar um tumulto e dizer que a SS estava tentando dar um golpe de Estado. A SS é a polícia do Hitler. Então, utilizando essa propaganda enganosa, eles iam tomar o poder através do protocolo Valkyria, que seria uma coisa legal. Eles seriam legalmente os donos do país. E lógico, eles iam mandar prender todo mundo da SS e do partido nazista, né? Eles não eram idiotas. É engraçado, né? Como vários presidentes, vários... É comum isso na história, né? As pessoas fazem negócio e botam a culpa nos outros. Exatamente quem esquece a caneta. Por isso que tem uma teoria da conspiração, cara, que fala que o Bush que jogou os aviões lá na Torre Gêmeas. Já tem, na internet você acha coisas falando assim. Não foi o Bush, lógico que não. Foi o exército americano, pô. É, o Bush não. A gente precisa fazer ainda um episódio sobre teorias da conspiração. Wir wollen eins keine Klassenstände mehr sehen. Und ihr dürft ihn euch schon nicht das groß werden lassen. O que é que eu falo? Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre os atentados? Sobre os atentadores dos atentados? Vamos, você é muito ótimo. Eu sou ruim como apresentador, cara, mas você... O que acontece, né? Vamos falar sobre os conspiradores principais. Eles começaram ali com uma turminha, né? Umas 500 pessoas que estavam insatisfeitos com essa situação de ou você é nazista ou você morre. E eles queriam acabar com isso e eles achavam que a única maneira era tirar o Hitler do poder, que realmente era. Existiu o Coronel Wolster, eu não vou tentar pronunciar isso em alemão, o Coronel Wolster do Serviço de Inteligência, e ele foi preso e o pessoal da conspiração perdeu o contato que eles tinham assim mais direto com o Hitler, o Führer. Sabe o que significa Führer, professor? É, o nome que eles davam pro Hitler, né? O chefe. É o nome, é. Exato, é isso mesmo. Chefe, é chef. Comandante, uma coisa assim. Chefe, líder, guia, comandante. É grande bosta, né? Quem se interessa? Eu gosto da etimologia, cara. E pro lugar desse Oster, eles convocaram o Coronel Conde Klaus Schenk von Stauffenberg, que ele era um cara, assim, daquela turma que eu falei no começo. Ele era filho de nobres da Baviera, ele estudou línguas, filosofia. Dizem algumas pessoas que ele era um grande humanista, que ele se preocupava com a sociedade, todo o povo, né? Mas tem também uma carta bem bacana que ele mandou pra mulher dele, depois que ele participou da invasão da Polônia, dizendo que os poloneses seriam uma ótima mão de obra escrava, né? Então mostra aí como ele era humanista, né? Não era bem assim também. É, ele era bonzinho. Ele ficou conhecido, né, como o mais famoso dos conspiradores, porque como ele foi promovido a chefe do gabinete da reserva da guarda, ele que ficou, né, assim, com contato direto com o Hitler. Então ele era a única pessoa que podia chegar perto do Hitler o suficiente pra tentar matar ele, né? Que não era assim, o Hitler não era o idiota. Ele sabia, ele tinha o serviço de inteligência dele. Então eles sabiam que tinha muita gente querendo matar o Hitler. Então não era fácil chegar perto do... Não era assim, você chega perto do Hitler com uma arma e aí, perdeu, playboy, pá, dá um tiro na cara dele. É uma boa definição, né? É, mas então, mas não era assim, né? Tipo, que funcionava. É, não podia chamar o Hitler de playboy, né, cara? Não dava certo. Ele não ia entender, né, cara? Ele fala alemão. Mas é isso aí, um pouco, assim, de interessante de colocar que as pessoas, muitos desses militares que você coloca que depois queriam matar o Hitler, eles queriam matar o Hitler, mas eles não eram bonzinhos, né? Porque muitos deles, inclusive, no começo apoiaram o Hitler, porque acharam que ele era legal esse negócio aí de Alemanha como grande país, esse negócio da eugenia. Eles achavam até interessante, eles não queriam quando começou a pegar os judeus e separar essa sociedade, eles achavam legal, só que eles acharam depois que assim, passou do limite quando começou a matar muito judeu, matar o judeu na Polônia, matar o judeu na Rússia, matar o judeu na Europa inteira, aí eles acharam um pouco assim que o Hitler estava exagerando. Então, mas isso aí é assim em qualquer lugar do mundo, né, cara? Eu sou a favor até começar a fazer merda. É isso mesmo. É uma boa definição, porque eles eram a favor, mas eu tenho os irmãos Bertolt, até que em 42 aí, organizar a resistência, eles fizeram uma... Eles defendiam que voltassem aí os direitos previstos na Constituição lá de 33, que é quando Hitler assumiu o poder lá no começo, né? Mas eles rejeitavam a democracia parlamentar. Eles queriam tirar o Hitler, mas queriam continuar uma ditadura, só não ficasse fazendo bobeira muito. Acho que eles sacavam já que não ia dar certo, isso é insustentável a longo prazo. Os irmãos Bertold, eles tinham a seguinte filosofia: vamos acabar com a ditadura de Hitler, vamos instaurar a ditadura Bertold, né? É, mais ou menos isso. Mas é um pouco das críticas que eles colocavam, é essa questão de extermínio dos judeus, tinha que escravizar os judeus, agora se extermina os escravos, como quem vai trabalhar depois? É que existia, isso era uma, era legal assim, né, vamos colocar legal dentro da lei, era uma legislação Inquisição. Em 1935, as leis de Nuremberg, né? Que tiravam a cidadania dos judeus e, sei lá, dos polacos, dos russos, de quem quer que fosse vivesse na Alemanha que não fosse alemão. É, os judeus é interessante, assim, muitos poloneses, na verdade, falam perseguir os poloneses, mas os judeus é o povo sem país, né? Então eles viviam na Polônia, na Rússia, e aí eles iam perseguir também os judeus em outros países. Assim, não só eles, né? É. Os judeus são perseguidos aonde eles forem. Wir wollen eins keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft ihn euch schon nicht ganz groß werden lassen. Voltando a falar aqui dos conspiradores, tem bastante filme que fala a respeito disso, então o pessoal fica meio fissurado, assim, em alguns personagens que, na verdade, não tem uma importância muito grande nessa trama, né? Mas outro cara importante é o General Fromm, né? Que era o chefe Fromm. Mas esse nome dele é alemão ou inglês? Não, é em alemão. É Fromm. Ah, bom. General Fromm. Ele era tipo o chefe do Stauffenberg ali na reserva, né? Da guarda alemã. E só que ele era o cara que ficava em cima do muro, sabe? Quando foram tentar recrutar ele pra conspiração, ele saiu com a seguinte frase. Olha, eu sempre estou do lado do vencedor. Ou seja, ele deixou claro ali que se essa conspiração não desse certo, ele não ia apoiar os caras em momento nenhum. E se desse certo, ele queria continuar, né? O cara é esperto. Mas a gente vai contar a história dele depois do atentado. É, o Stauffenberg, aí que é legal, cara, o personagem... Stauffenberg, ele é alemão ou ele é do sul de Minas? Stauffenberg, ele é do sul de Minas. Mas ele tava na Alemanha na época, né, em 42. Lá na África, porque teve combate na África, né, em todos os continentes. E ele foi tentar um ataque aéreo em que ele perdeu um olho, uma mão direita e dois dedos da esquerda. Quer dizer, ele perdeu metade, só tinha metade dele só quando ele voltou pra Alemanha. Tecnicamente, então, ele é o cara escolhido pra matar o Hitler porque ele era quem tinha menos a perder, né, cara? É, isso mesmo. Ele tinha menos a perder. É, cara, ele virou praticamente... Porque ele também ficou com ferimentos na perna, né? Ele não andava muito reto. Então ele era tipo, o cara usava um tapa-olho, não tinha uma mão, né? Provavelmente ele colocava um gancho ali no lugar. E ele também mancava, ele era praticamente o pirata, né, cara? Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. Ele era a caricatura do nazista demoníaco. É, exatamente. Na minha época não tinha medicina como hoje, nessas coisas, então... O cara devia ser bem esquisito. É, na época não tinha medicina como hoje, cara. Então, se um avião jogar uma bomba em cima de você, você vai perder uma mão. É, hoje os caras implantam a mão de novo, faz um monte de coisa. Na época não tinha nem... É, uma grande invenção da Segunda Guerra Mundial, da medicina, só pra constar, foi a penicilina, cara. Eles inventaram antibióticos. Ah, sim. Antes da Segunda Guerra Mundial, o cara levava um tiro, morria de... Um tiro no dedão no pé e morria com infecção. Não tinha como curar. Isso aí é pra quem acha que a guerra não serve pra nada, né, cara? Olha aí. Agora, se você levar um tiro, você pode usar a penicilina. Olha que beleza. É, muito bom. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft ihn euch schon nicht ganz groß werden lassen. O Hitler era um cara muito amado, né? Tem documentado na história, assim, registrados pelos alemães, 42 atentados contra a vida dele. Lógico, né? Todos fracassados. A gente sabe como é que ele morreu. Só o Stauffenberg, ele tentou 3 vezes. Colocando que o atentado, né? Esse atentado do dia 20 de julho foi interessante, porque, na verdade, eles estão colocando em vários atentados fracassados, e eles achavam que tinham esse achado que deu certo, né? Porque tem até foto, eu tenho aqui na internet, já acha fácil, eu assalto do Hitler, como ficou depois da explosão. E detonou com tudo. Eles explodiram a sala com o Hitler dentro, né? E aí achavam... Tem aqui falando, não sei quem que marcou esse horário, né? A bomba explodiu meio-dia e 42. Essa reunião que eles estavam participando tinha um estenógrafo, né, cara? Então a hora que o cara parou de escrever foi a hora que explodiu a bomba. Parou o relógio safado meio-dia e 42. É. Mas não foi... Foi meio-dia 42, exatamente. Posso falar um pouquinho sobre o dia 20? Já que é atentado do dia 20? Ah, você quer falar desde o começo do dia 20? Não, não, só falar assim por cima, como é que foi o negócio. Então vamos, então. Dia 20 de julho, por dentro de manhã. Então vai, fala do dia 20. É que o Stauffenberg foi, né, numa reunião, ele era o chefe da reserva da guarda, tinha uma reunião na Toca do Lobo, que era o quartel-general secreto, mega secreto do Hitler, e o Stauffenberg ia lá pra dar as notícias de Berlim, né, como é que tava o departamento dele, ele e mais um monte de oficiais, igual o professor falou, aí tinham 24 caras nessa reunião. E a diferença é que o Stauffenberg tava com 2 bombas numa mala. Só que essas bombas, assim, as pessoas não sabem muito bem por que não deu certo. Você fala, ah, por que o cara não colocou a bomba na mão do Hitler e apertou o botão detonar bomba, sabe? Não era bem assim. As bombas naquela época não eram igual são hoje. Ele tinha uma cápsula de ácido que ele quebrava, colocava esse ácido em contato com a bomba. Esse ácido ia corroendo o fio. Quando o fio fosse corroído, que fechasse o contato, né? Ou abrisse o contato, no caso, que a bomba era detonada. Isso levava, tipo, uns 10 a 30 minutos. Não era um negócio certo, assim. Então, Stauffenberg foi lá, pegou a bomba, armou ela, né? E só que ele não conseguiu. Ele levou duas bombas. Ele armou uma só. Porque enquanto ele tava armando uma, o cara chegou na sala dele e falou: "Ei, rapaz, você não sabe o que tá acontecendo. Mussolini vai vir aí." A reunião foi adiantada em uma hora. Tem até foto do Hitler mostrando pro Mussolini a sala toda destruída. Então, ele acabou se atrapalhando ali e levou uma bomba só pra sala. E eles achavam, quando eles prepararam esses explosivos, que a reunião ia ser feita no bunker, né? Na parte subterrânea da Toca do Lobo. Se fosse num lugar subterrâneo, quem não morresse na onda de choque ia ser incinerado pela explosão. Só que acabou que eles estavam fazendo alguma reforma ali na sala subterrânea, e a reunião foi feita numa espécie de cabana, assim, negócio de madeira, sei lá, fora, assim, com janela aberta, porta aberta. Então a energia da explosão acabou sendo dissipada. Explodiu toda a cabana e saiu tudo voando. E acabou que não morreu quase ninguém. Assim, se você explodir uma bomba numa sala com 24 pessoas e morrer 4, é um número consideravelmente pequeno, né, cara? Não sei por que ele fez todo esse trabalho. Podia ter feito uma bomba que disparasse com ligação celular, assim, né? Tinha uma, mas ele estava esperando a operadora de celular entrar em operação, né, cara? O engraçado é que nessa reunião tinha mais um oficial que também era conspirador, né? Então eu fico imaginando ele assim, olhando pro Stauffenberg, né? Que ele sabia que ia ter um atentado, ele só não sabia o que ia ser, né? Imagina ele na reunião assim, olhando pro Stauffenberg, dando um sinalzinho. E aí, vai, mata. O cara ficava parecendo um jogador de truco, assim, piscando, manchando o ombro. É. Dando, o cara tem um tique. Dando um monte de sinal de jogador de beisebol pro cara. Mas é interessante isso aí, desses atentados, né? Porque os militares também, como se disse, uma reunião ainda, tipo, tinha vários comandantes de regiões diferentes, e quem tava na guerra já sabia que tava fudido, ia perder já. Foi dia 20 de julho de 44, né, um ano antes da minha guerra, mas já tava indo pro saco já, a ofensiva alemã na Rússia. Então os soviéticos já estavam começando já com as primeiras grandes vitórias contra os nazistas, e eles estavam numa situação assim que eles sabiam que não tinha como sustentar, eles estavam indo pro saco. Esse pessoal conspirador, que eram os militares fodões assim, com um mega treinamento antigo já, eles já sabiam assim, ali em 43 eles já tinham a noção de que a Alemanha não ia vencer a guerra, ainda mais em duas frentes, né, cara, que eles estavam lutando. E a Rússia estava vindo que nem um rolo compressor já pra cima deles, eles já tinham perdido Stalingrado. E o que os conspiradores queriam com esse negócio de matar o Hitler, na verdade, não era assim, né? Porque tem aquele filme, Operação Valkyria, com o Tom Cruise, cara, que, pelo amor de Deus, que bosta de filme ruim. É engraçado esse filme porque eles falam assim, eles passam uma imagem de como nós vamos matar o Hitler, porque nós somos os alemães bonzinhos, vamos livrar o mundo das garras desse tirano demoníaco. É essa a imagem que eles passam no filme, cara. Na verdade, não era nada disso. Eles sabiam que iam perder a guerra, eles queriam matar o Hitler, tomar o poder, pra ver se conseguiam uma rendição condicional com os aliados, né? Pra eles não se fuderem. Eles salvavam, eles continuavam mandando, né? Porque eles eram, na verdade, quem tava fazendo a guerra, né? Eles eram os comandantes da guerra, sim, né? Quem fez o atentado tava no comando da guerra junto com o Hitler, né? Contra ele, né? Não, eles eram conspiradores, mas eles eram os caras do exército alemão, né, cara? Eles só queriam, realmente, como você colocou bem, eles queriam matar o Hitler pra ter uma desculpa, falar assim: "Ah, foi mal, a gente tava aqui, mas não foi a gente que fez a guerra. O Hitler obrigou a gente. A gente quer parar com isso." Exatamente. No filme tem uma frase que o cara fala assim: "O mundo precisa saber que nós não somos como ele." Cara, é de vomitar, cara. É de vomitar. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft ihn euch schon nicht das groß werden lassen. O Stauffenberg explodiu a bomba e vocês perguntam: "Mas ele não morreu?" Não, ele não morreu. Eles tinham combinado já, o Von Heften, que era o auxiliar dele, já tava lá fora da sala e chamou ele, né? Falando: "Ah, tem um telefone urgente pra você, vem atender." Stauffenberg saiu da sala e não voltou mais. Eu ouvi falar que ele saiu da sala faltando uma mão e um olho. É verdade, cara. Eu não tinha pensado nisso. Ai, que bosta. Mas enfim, aí que aconteceu a coisa idiota, cara. Porque o plano deles era assim: vai lá, Stauffenberg, explode essa bomba e volta pra Berlim, sabe? Então o cara foi lá, colocou uma bomba na sala, saiu da sala, a bomba explodiu, e os caras olharam pra ver quem tava na sala, só tava faltando ele. Os caras: "Pô, cadê o Stauffenberg?" "Ah, ali, foi pra Berlim." Sabe? Porra, né? Coincidência. Durante algumas horas, eles ficaram investigando ali toda a Toca do Lobo, feito malucos, assim, né? Porque quando explode uma bomba, você não fala, acho que foi um conspirador. Eles estavam investigando, eles acharam que era algum agente alemão, porque a bomba teve aquela explosão nos tons mais brancos e amarelados, que era típica de explosivo feito na Inglaterra naquela época, né? Então eles acharam que era um conspirador inglês que tinha feito isso. Quando eles viram que tava faltando só um cara na reunião e que o cara tinha voltado pra Berlim, eles já sabiam o que tinha acontecido, né? Eles não eram idiotas. O Feldgebel, que era um outro conspirador que tava lá na base, ele ficou responsável por mandar a mensagem pra Berlim falando que o Hitler tinha morrido e que era pra dar início, né, ao protocolo Valkyria e tomar o poder. Só que, cara, aconteceu alguma merda, assim, na hora da transmissão, sei lá, ele devia estar entrando no túnel com o celular e a ligação ficou cortada. Então ficou que nós, tipo... Que aconteceu uma coisa terrível na Toca do Lobo. A vida do Führer... Então, os caras não entenderam direito, acharam que o Hitler tinha morrido, e o cara tava tentando falar que ele não morreu, e deram início à operação lá, e foram prender a SS, e foi uma merda, cara. Quando eles chegaram no gabinete do General Fromm, aquele cara que eu citei no começo, que tava meio em cima do muro... O Fromm, aquele que não era inglês, que era alemão. O General Fromm. O Fromm falou assim, é claro... Cara, não sei se o Hitler morreu não, né? Vocês, conspiradores, estão presos, seus traidores. E os conspiradores falaram... Não, você que está preso, seu... O traidor dos traidores. Sabe, tipo... E eles realmente deram início assim e... Sim, eles achavam que como eles foram embora e não ficaram vendo a bomba, eles achavam que o Hitler tinha morrido. Isso foi o mais legal da conspiração, né? O Stauffenberg viu a bomba explodindo, né, cara? Ele falou, bom, a bomba explodiu... Deu certo, foi e vazou, né? Nessa época, o Hitler foi ao rádio, né? Coisa que ele já não fazia há algum tempo, pra fazer uma declaração falando que ele tava bem e que ele tava falando ao povo alemão com sua própria voz, pra todo mundo saber que ele tava bem, que ele tinha sofrido um atentado desses malditos terroristas que estavam querendo matar ele, mas Deus estava do lado dele, ele ia conduzir a Alemanha rumo à vitória. Sim, porque foi um boato, né? Foi anunciado pra mídia, né, que o Hitler tinha morrido. Os caras colocaram em prática, né, aquele plano. Aí falaram pra mídia que o Hitler tinha morrido, tudo. O legal desse atentado é esse, que foi um atentado que não deu certo, mas eles acharam que tinha dado certo, cara. Foi atentado trapalhões, né, cara? Aí, como eles achavam que tinha dado certo, eles colocaram a segunda etapa em ação, só que o Hitler tava vivo e ferrou com eles, né? Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft ihn euch schon nicht mehr groß werden lassen. Uma coisa que me irrita muito, cara, nesse pessoal que apanha nas guerras, nos momentos históricos, é tipo assim, eles ficarem pagando de ai, nós somos tão coitadinhos, estávamos lutando pela liberdade, veio se tirando e acabou com a gente, sabe? Na verdade, esse pessoal que apanha nessas guerras é sempre um bando de filho da puta que queria tomar o poder pra ele ser o ditador, né, cara? E depois eles ficam pagando de heróis, mártires, é um saco isso. É, geralmente, né, mas às vezes os caras são muito bonzinhos. E estava lá quanto esse cara lá anos e anos sendo chefe do exército contra a vontade, e depois eles tiveram que se vingar, cara. É, sim, contra a vontade. Inclusive aquela carta que o Stauffenberg falou que ia usar os poloneses como escravos também, ele escreveu só de zoeira, né? Ele era muito sarcástico. Só de zoação, cara. Ele era um cara que fazia programa humorístico, sabe? Mas eles realmente tinham essa uma das divergências que eles tinham contra o Hitler é essa, né? Porque eles pegavam os judeus, os povos capturados e tal, pra usar como escravos. E o Hitler simplesmente matava todo mundo. E eles falavam que isso não tinha lógica, ficar matando todo mundo. Quem quer ser trabalhador de escravo depois, cara. É uma coisa que não tinha lógica econômica, financeira, assim. Quem quer produzir as coisas, trabalhar de graça pra ele? Eu prefiro morrer do que ficar usando aquele pijama listrado, ridículo. Cara, mas é uma crítica que eles tinham o Hitler, porque o Hitler, com o extermínio que essa política de extermínio, os caras que trabalhavam. Essa política de extermínio é ótimo, né? Como é sua plataforma para o governo, senhor candidato? Ah, minha plataforma é uma política de extermínio e dor. Mas o Hitler tinha uma política de extermínio, porque não era simplesmente montou lá as fábricas lá, né? Os campos de concentração no início eram fábricas. As pessoas estavam lá trabalhando, produzindo pra guerra, né? Produziam as coisas que precisava pra Alemanha. E eles tentavam matar os judeus, mas era muito difícil, demorava muito. Era muito judeu, né, cara? É muito, é milhões de pessoas, né? E aí começava a vir mais judeus, aí eles começaram a fazer a câmara de gás, lá, que matava de 100, 200 cada vez. Eles entravam lá de um lado, saia morto do outro lado. Então ficava essa coisa, quem que vai trabalhar depois? Aí acho que eles pensaram em pegar dos comunistas da Rússia pra trabalhar, cara. Aí se ferraram que os comunistas foram lá e acabou acabou com ele. É, cara, os russos nunca foram flor que se cheire, né? Eles não eram tão bonzinhos assim. Os russos, eles foram pra cima e os nazistas, assim, quando dominaram a Polônia, dominavam países todos em semanas, eles ficaram meses tentando tomar a cidade lá de Stalingrado e não conseguiram, porque os montaram uma defesa assim que todo mundo tava lá. Os caras falaram, só vai sair daqui depois que morrer todo mundo. Os caras não se entregaram, morria. É aquela velha tática que eu te falei, que é a tática que mais dá certo. Vai mandando soldado que uma hora a munição do inimigo vai acabar, cara. Ele demorava um dia, dois dias pra tomar um prédio, né? Uma semana pra tomar uma rua. Então, nisso os alemães se fuderam, porque estavam muito longe de casa pra conseguir manter esse esforço de guerra, né? E o Sul estava ali de boa dentro do seu território e detonar com os alemães. Isso já estava acontecendo. Quando estava tendo atentado, os chefes militares sabiam que a derrota ia ser iminente, assim, não tinha como manter. Tá bom, porque eu já ia fazer aquela pergunta. O que que isso tem a ver com o atentado? É, já estava iminente que ia ser derrotado nesse esforço. Eles não concordavam com o extermínio dos judeus nos campos, porque estava acabando com a mão de obra muito barata que eles tinham. E ficou essa coisa assim, eu falo, o Hitler está perdendo o controle. Eles começaram a contestar o Hitler nas suas ações como estrategista, a política de extermínio mesmo, que era essa política, e a política de condução da guerra também, porque o Hitler não tinha limite, tinha dominado vários países, não tinha nada que ir na Rússia, por exemplo, né? Foi megalomania, né, cara? É, eles achavam que o Hitler tinha passado dos limites e, por isso, exterminar o Hitler seria uma solução do conflito politicamente, pode dizer. Porque eles iam falar assim, ah, foi mal, a gente não queria atacar a Rússia, foi o Hitler que fez isso, mas a gente é contra. Aí decretava a paz com a Rússia, ficava sem aquele fronte ali de batalha, pra matar os judeus, tinha gente pra trabalhar, e eles achavam que com isso eles podiam dar um jeito ali, fazer um acordo de paz ali com os aliados, que estavam nervosos também, devolviam um pedaço das terras que tinham tomado e ficava de boa, assim, com mais do que eles tinham antes, e eles ficavam mandando, né? Uma ideia, assim, politicamente eles tinham uma estratégia, na verdade. Matar o Hitler é a solução de muitos problemas. A gente fala, assim, matar o Hitler parece uma coisa absurda, porque o Hitler virou uma figura quase folclórica, né? Depois de tanta história que se contou sobre ele. Mas a gente comentou no episódio agora mesmo, falando ali do Vietnã, no episódio retrasado, que o Jin Jen tava fazendo bobagem lá no Vietnã do Sul, os caras foram lá e executaram ele e colocaram o outro no lugar, né? É, uma coisa normal, na política isso é normal, cara. Não, mas pior que é mesmo, cara. Sempre não fizer isso com o Fernando Henrique, cara. Deu mais 4 anos. Pergunta pro John Kennedy se tá certo isso. É, eu também não sei porquê, cara, deu um tiro no Kennedy. Então, foi um atirador maluco, né? Na verdade, a gente falou isso no outro episódio também, né? Um maluco que deu tiro. Nada político, foi nada político nem pessoal, cara, só porque eu sou um maluco. Wir wollen eins keine Klassenstände mehr sehen. Und ihr dürft ihn euch schon nicht mehr groß werden lassen. Prenderam 5 mil conspiradores. 5 mil. Cara, como uma conspiração que tem 5 mil pessoas pode dar certo? Porra, se fosse tipo 5 ou 6, tudo bem, mas 5 mil, porra. Porque na verdade, assim, a ideia que a gente tem, pode estar colocando mesmo, que é isso de uma atividade, um golpe militar que eles estavam aplicando, né? Se o Hitler não tivesse lá pra brecar tudo, talvez eles tivessem conseguido. Porque tinha 5 mil pessoas, estava toda uma estrutura montada pra dar o golpe já, né? É como o Hitler morreu, eles iam ter uma situação consumada. O Hitler morreu, agora a gente vai ficar no poder. Tal. Essas 5 mil pessoas aí, tudo em atividade pra barrar as resistências, né? Só que o Hitler não morreu, os caras se fuderam. O que a gente pode dizer a respeito disso de golpe de Estado, golpe militar, político, é que eles não tinham, eles queriam, né? Eles até gostariam, achariam ótimo dar um golpe militarmente e tomar tudo. Só que eles não tinham uma quantidade de tropas leais suficiente pra conseguir fazer isso, né? Contra toda a guarda alemã, né? Então, o que eles queriam era fazer isso, matar o líder, impor, fazer uma calúnia ali, dizer que a SS estava tentando dar um golpe de Estado e eles mesmos tomaram o poder politicamente. Sim, porque sem o Hitler eles teriam força o suficiente, porque as tropas não iam leais ao Hitler, iam ficar sem motivo para estar lutando contra eles, porque eles também eram os líderes do exército também, sim, né? Falaram assim, vai agora lutar, morreu o Hitler, foi a SS que matou, então a gente... Aí eles vão perseguir a SS, fazer igual o Hitler fez com os comunistas, né? Falar que eles botaram fogo no lugar lá e aí tinha toda uma armação pra falar, a SS matou o Hitler, agora a gente vai acabar com a SS safada, a gente defendia o Hitler, a gente gostava dele. E eles iam fazer toda uma armação política pra mandar e assumir o poder. Só que o Hitler não morreu e estragou tudo. É, olhando pra trás assim, hoje eles olham e pensam, porra, cara, mas o que deu errado mesmo? Ah, sim, a gente não conseguiu matar o Hitler, foi isso. Bom, mas professor, deu errado, mataram todos os conspiradores e é isso, né, cara? O que aconteceu depois, todo mundo já sabe, né? A guerra acabou, a Alemanha perdeu. É, acabou a guerra, um ano depois os Hitler falam que ele se matou também, tem gente que fala que mataram ele no finalzinho, né, algum revoltado. Ele morreu quando já estavam as tropas chegando em Berlim, né, tomando tudo a Alemanha já, quando estava acabada, terminada a guerra mesmo, né. Não, a Alemanha se ferrou, o que eles já sabiam, vê que esses caras mais inteligentes que o Hitler, já sabiam que ia perder um ano antes, e o Hitler não sabia. E que lição que a história te deixa, professor, nesse episódio? Cara, quando for matar alguém, não deixa a bomba lá sozinha e vai embora, você tem que ver o cara certinho. Exatamente, se você for matar alguém, cara, não seja covarde, segura a bomba, abraça o cara e morre junto. É, isso mostra, cara, que os islâmicos estão certos, você vai matar alguém... Você pega a bomba e fica olhando se o cara morreu mesmo. Porra, faltou um islâmico ali, né, nessa turma de conspiradores. Foi a única coisa que... Foi ação importante, assim, porque eles queriam matar o Hitler e ficar no lugar dele. Se era só matar o Hitler e tava bom, eles tinham pegado a bomba, sentado junto com o Hitler e explodido junto. Isso é bem fácil, cara. Mas eu acho que a moral da história é essa, cara, que a moral séria mesmo da história é que, geralmente, quando alguém fala, se o governo fala que teve um atentado, algum golpe, assim, dizendo que vai reprimir um outro grupo, geralmente foi ele mesmo que inventou aquele atentado. Por isso que a teoria da conspiração contra os militares americanos tá certa, cara. Eles que jogaram avião pra falar que foi o outro. Porque sempre que alguém faz isso de errado, na história é provado que a própria pessoa que fez. Mas como assim? O que você quer dizer com essa é moral? Isso é uma regra, cara. É moral, cara. Moral e regra. Não, isso é a regra. É a regra da história, cara. Se aconteceu alguma... Se você falar que alguém fez alguma coisa, é porque foi você. É tipo quando o cara fala assim, ah, um amigo meu fez tal cagada, sabe? Sempre o cara que tá... É igual aquele cara que tá no elevador, fez, né? Já passou o outro. É muito culpado, cara. Um abraço, professor. Até semana que vem. Até mais, cara. Tchau, tchau. Você ouviu Visão Histórica. Agora é outra história.